Locomotiva 33. Viva la raça, crew. Cadê life? Como nos velhos tempos. Mais uma mente vazia, mais uma mente que mentia, mais uma mentira, mais uma ilusão, mais uma hipocrisia pra entrar pra coleção, mais uma ironia no meu coração, uma passagem de ida direto pro chão, a voadão nas linhas escritas no porão, eu e minha rebeldia louca pra entrar em ação, João, na noite fria só quem é não gela, vender droga pros boy é boa noite Cinderela, apaga ela, faço como se fosse velha. Quando eu tô trabalhando, eu não tô pra conversa. No pique sentinela, madruga inteira nessa. O movimento tá embaçado, vagabundo espera. Rola a sacada aberta, bora fazer a fé. Se as portas se fechar, eu vou pela janela. Vamo aí, vamo aí, ligeiro com os boicotes. Se Zé povinho velho, os show no walk talk. Demorou pegar os malote, hoje eu tô com sorte. É só pular o portão e larga no pinote. Nem me viu nos corre, passei de pau. Holofote, essa foi mingau. Mercadoria forte, vai vender tipo sal. Se as ruas têm exército, eu sou general. Até o dia clarear, até o galo cantar. Meu bonde tá no bang, pra fazer vingar. Na correria todo dia, missão Bagdá. Na caça dos babaca, eu sou seu azar. Se me trombar é pá, era uma vez. Faz de conta que é mercado, vira meu freguês. Paga todas contas com juros, soma tudo de uma vez. Prazer ou só derrota, vim pegar vocês, vim pegar você, vim pegar vocês, vim pegar você, vim pegar vocês, vim pegar você, vim pegar vocês, vim pegar você, vim pegar vocês, vim pegar vocês, vim pegar vocês, vim pegar você, vim pegar vocês, vim pegar você, vim pegar vocês, vim pegar você, vim pegar vocês.